Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar aqui vários tópicos mais ou menos separados. O primeiro dos quais é um documento do Partido Comunista Brasileiro, que foi recentemente divulgado. Embora o documento seja de 2011, ele só está sendo divulgado pela internet agora, sobretudo com extrato do livro de memória do empresário Mário Garneiro, contando das relações secretas ou discretas do Lula com alto empresariado, banqueiros, etc., etc., já desde o início da sua carreira. É muito importante, na interpretação desses fenômenos, vocês terem em mente que o discurso padronizado comunista oferece sempre uma visão baseada na teoria da luta de classes. E nessa teoria, o proletariado e a burguesia são inimigos inconciliáveis e não existe uma interface entre os dois. Quer dizer, ou você está de um lado ou você está do outro. E é claro que esta visão, justamente por ser estereotipada, é que adquire mais verossimilhança. Então, por exemplo, quando se diz que tal ou qual empresário, bilionário, está colaborando com o movimento comunista, imediatamente isto soa como uma coisa inverossímil, porque ele estaria indo contra o seu interesse de classe. E do mesmo modo, qualquer líder comunista que tenha relações mais ou menos íntimas com capitalistas e banqueiros pode ser facilmente rotulado como um traidor nos instantes em que seja preciso limpar a imagem do movimento. Acontece que esta imagem estereotipada, ela é apenas isso, ela é um estereótipo. Na verdade, é absolutamente impossível que haja uma política proletária separada de uma política burguesa. Isso aí não existe. Em primeiro lugar, se um governo comunista toma o poder num país, ele vai ter que negociar com capitalistas, banqueiros de outros países. E vai ter que haver algum tipo de acordo baseado em interesses mútuos, tá certo? E a coisa se pode assumir um contorno enormemente complexo, tá certo? Portanto, você tem aí duas versões da história. Uma é a versão estereotipada, mecânica e repetitiva, que funciona apenas para efeito retórico e de propaganda, mas funciona efetivamente, tem um alto poder de persuasão baseado na verossimilhança, na aparência, certo? E do outro lado, o que a gente pode chamar micro-história, quer dizer, a história baseada não em grandes conceitos gerais, como os conceitos de burguesia e proletariado, mas baseado no rastreamento das ações humanas reais. E quando você. Evidentemente, eu só acredito em micro-história. A história de leis gerais, a conversa de leis gerais da história, essas grandes estruturas, tal, tudo isso aí é especulação, é furado e tem, às vezes, vamos dizer, um valor literário, retórico, ou também um valor mnemônico, para você guardar na memória. É fácil você pensar aquelas sucessivas formações sociais que fala o Karl Marx, a comunidade primitiva, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo. Então você guarda isso, passa aí 20 milênios de história que você divide em cinco pedaços e acredita que você está tendo uma visão geral da coisa. Quando, na verdade, esta simples divisão em etapas, ela em si mesma ela é impossível, porque ela supõe, em primeiro lugar, uma unidade da história mundial. O próprio Trotsky assinala isso, quer dizer, que as diferentes sociedades estão em diferentes etapas, diferentes níveis do seu desenvolvimento, de maneira que não há um esquema da história mundial, há esquemas, vários esquemas distintos das várias histórias locais. Ou seja, mesmo que você aceitasse essa teoria marxista das cinco etapas, ainda assim, o que está se passando num país não corresponderia ao que está no outro. Então, só aí a coisa já complica bastante. Você teria que fazer uma grade muito mais rica e variada, tá certo? Mas essas cinco etapas também não existem, tá certo? Em primeiro lugar, porque quando você investiga, você abandona esses grandes planos gerais e vai investigar, como recomendava o Leopold von Ranke, como as coisas efetivamente se passaram, A primeira coisa que você vai notar é que os primeiros capitalistas foram os senhores feudais. Na Idade Média, eles começaram a indústria da construção civil, né? E, aos poucos, alguns deles se tornaram tão ricos nessa atividade que as suas propriedades rurais deixaram de ter a importância que tinham. E, gradativamente, o processo de substituição da riqueza fundiária para a riqueza financeira se desenrola dentro da própria classe feudal. Não é que houve uma outra classe que subiu e tomou o poder. Mas, além do mais, existiam indivíduos que se dedicavam à atividade financeira e tinham na riqueza financeira a sua principal base de sustentação, que eram os judeus. Mas desde quando os judeus são uma classe social? Mas, em segundo lugar, os judeus não faziam parte de nenhuma estrutura social porque estavam permanentemente se removendo daqui para lá. Então, eles são um fator que entra de fora da máquina. Então, você tem, vamos dizer, os famosos banqueiros judeus que faziam empréstimos ao rei, empréstimos ao papa, etc, etc. Bom, eles são um fator efetivo, mas eles não fazem parte da estrutura de nenhuma sociedade em particular. Isso é um elemento importante. É claro que eles podem, às vezes, se estabilizar em alguns lugares, né? Como na Holanda, por exemplo, não é isso? E não deixa de ser estranho que é justamente ali onde eles se estabilizaram, permaneceram um longo tempo e enriqueceram muito ali, a monarquia jamais caiu. Não é isso? Então, que história é essa de que a burguesia tomou o lugar da classe, da aristocracia? Isso nunca aconteceu. Em segundo lugar, se você observar, por exemplo, o caso Modelar, que é a França, se você examinar a composição dos acionistas das grandes corporações, são tudo condes, marqueses, príncipes, etc, etc. Ou seja, eles talvez tenham mudado o fundamento da sua riqueza, mas ainda é a mesma aristocracia. Isso. Eu acho que qualquer senhor feudal teria que ser muito burro para ele, percebendo a maior mobilidade e eficácia da riqueza financeira, e insistir em continuar mantendo o seu poder assentado na posse da terra. Isso seria uma bobagem. Quer dizer, a própria terra era, evidentemente, o principal dos capitais. Né? Então, para transformar em riqueza financeira, era uma coisa que não era muito difícil. Então, esta coisa de você analisar a sociedade como se fosse uma luta entre proletários e burgueses, ela tem um certo impacto persuasivo, justamente por ser simples, esquemática e não precisar pensar muito, tá certo? E porque é fácil você visualizar, você vê aqui um cara com um macacão e uma chave inglesa na mão, e do outro lado você vê um homem de fraque e cartola com os bolsos cheios de dinheiro. Até visualmente isso é fácil de você captar. Mas isso jamais corresponde à realidade. E, vamos dizer, a própria diferença entre a versão estereotipada e a versão real é um dos elementos fundamentais da estratégia comunista em toda parte, jogar com essas duas coisas. Então, ou seja, nós podemos sempre nos aliar aos capitalistas ou receber a ajuda dos capitalistas e, ao mesmo tempo, continuar sendo, vamos dizer, oficialmente os inimigos dos capitalistas, né? Então, é por isso que os comunistas, eles sempre ajudaram o Lula a subir por todos os meios, e na hora que a coisa começa a feder para o lado do Lula, eles evidentemente querem se limpar nele. Como eu já escrevi, acho que em 2004 já disse que isso ia acontecer, né, no artigo Rodízio de Santidades, vocês podem aguardar que a hora que a coisa começar a feder para o lado do PT, vão aparecer os partidos de esquerda dizendo que o PT os traiu, que o PT se aburguesou, etc, etc, e que agora eles é que estão com a corda toda, eles que representam a pureza do movimento revolucionário, etc, etc. Então, isso é absolutamente inevitável, porque isto é repetitivo, isso aconteceu em vários lugares. Mas vocês viram que já na década de 30, o Stalin aconselhava o Partido Comunista Americano Ah, esqueceu o proletariado, não liga o proletariado. Nunca vai ter uma revolução proletária nos Estados Unidos. Eles estão muito gordos, muito cheios de dinheiro, vivendo muito bem, né? Além disso, são tudo protestante, moralistas, eles não vão querer saber da nossa conversa. Então, vocês têm que pegar. São os capitalistas e o beautiful people. Para arrumar o quê? Duas coisas. Primeiro, dinheiro. Segundo, o apoio em momentos que sejam decisivos para a política externa soviética. Tá certo? Então, você vai precisar de companheiros de viagem colocados nos altos postos e que, sem jamais abrir a boca para fazer propaganda comunista, ao contrário, posando até de pessoas conservadoras ou liberais, ou como queiram, nos momentos decisivos, apoiar aqueles empreendimentos nos quais nós necessitamos de apoio. E esta coisa funcionou nos Estados Unidos muito mais do que qualquer militância proletária que houvesse no mundo. Então, quer dizer que a estratégia inversa de você se dirigir à classe que nominalmente é sua inimiga, em vez de se dirigir à classe que nominalmente é sua amiga, funcionou muito mais do que a educação dos proletários para a revolução em qualquer lugar do mundo. Então, é também importante você observar que uma revolução proletária jamais aconteceu, em parte alguma. Na Rússia, o que aconteceu foi, evidentemente, um golpe militar, né? E depois o comunismo se expande na Europa Oriental através da ocupação pelo exército soviético. Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, etc. Foi, todo lugar foi assim. Né? Se você procurar, por exemplo, na Revolução Cubana, fala, qual é os proletários? Não tem proletário nenhum. Tá certo? O que tem foi que os Estados Unidos decidiram se livrar do antigo ditador Batista, que está roubando muito, e mandaram o Batista sair, abriram a vaga e chamaram o Fidel Castro. Pode ir lá, pode ir para a Havana e assumir. Quer dizer, foram os americanos que botaram o Fidel Castro no poder. Então, é mais um sinal de como a coisa funcionou nos Estados Unidos. Eu recomendo muito o livro da Diana West para vocês fazerem, American Betrayal, Traição Americana, para vocês fazerem ideia de até que ponto essa estratégia do Stalin foi acertada, tá certo? E como ela funcionou. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que o governo Roosevelt estava superlotado de agentes da KGB nos mais altos postos. Quer dizer, o Roosevelt estava cercado dessa gente. E, evidentemente, ele não podendo ter acesso direto a todas as informações, ele dependia do que os seus assessores diziam. E os assessores, evidentemente, eles gerenciavam o fluxo de informações que chegava ao presidente. Sobretudo nos anos finais, quando o homem estava doente, gagá, tá certo? Quer dizer, dormia no meio das reuniões em alta. Né? Então, era um sujeito altíssimamente manipulável e que, pessoalmente, também era bastante simpático à União Soviética. Embora sendo simpático, ele talvez não tivesse chegado aos exageros que chegou, se ele tivesse em condição mental de entender o que estava acontecendo. Mas só para vocês fazerem uma ideia, um dos episódios contados pela Diana West é que desde 1942 houve várias ofertas de oficiais do alto comando alemão para derrubar o governo Hitler e oferecer uma rendição da Alemanha com a condição de que os Estados Unidos não deixassem a Rússia entrar. Isso desde 1942, tá certo? E ali você tinha, por exemplo, o próprio chefe do serviço secreto alemão, o almirante Canaris. Ele era o líder da conspiração. E quando fala de conspiração anti-Hitler, da resistência anti-Hitler na Alemanha, a imagem que logo aparece é daquele complô do general Stauffenberg, que botou a bomba embaixo da mesa do Hitler, e a bomba estourou 2 minutos antes ou 2 minutos depois e o Hitler escapou. Mas, na verdade, essa conspiração do Stauffenberg era uma gota d'água no oceano. Quer dizer, tinha uma coisa imensa, um movimento de resistência imensamente maior, espalhado por todo o alto comando do exército, de modo que não haveria grande dificuldade para esta gente em derrubar o Hitler, do qual eles não gostavam desde o início. Tá certo? E essas ofertas elas vieram por vários canais. O próprio Almirante Canaris tentou um contato, vários outros tentaram um contato. Tinha um barão judeu que morava na Turquia, bilionário, tá certo? E que estava se oferecendo para subsidiar a coisa toda. Esse também tentou um contato com Roosevelt. E todas, sem exceção, todas as mensagens que esse pessoal enviou ao Roosevelt jamais foram respondidas. E, mais ou menos ao mesmo tempo, estava em discussão no alto governo americano uma proposta de exigir da Alemanha uma rendição incondicional. A rendição incondicional implicava a seguinte coisa: em primeiro lugar, ela estimulava os alemães a resistir na guerra, a prolongar a guerra. Olha, já que nós vamos ter que entregar tudo, então vamos lutar até o fim, vamos morrer todo mundo. Como de fato aconteceu. E, em segundo lugar, a rendição incondicional era uma invenção da União Soviética. Porque a União Soviética já tinha o plano de ocupar a Alemanha e ocupar, né, os países que cercavam ali a Alemanha pelo lado oriental, como de fato vieram a fazer. Então, a essa altura, quer dizer, isso, 1942, propostas de, vamos dizer, uma derrubada do Hitler e de uma rendição com uma única condição atrapalhavam, evidentemente, o projeto da rendição incondicional, que era justamente favorável à União Soviética. E essas mensagens nunca foram respondidas. Ora, por que não foram respondidas? Muito provavelmente não foram nem lidas pelo Roosevelt, porque o portador delas sempre foi um funcionário chamado Lord Slincurring, alto funcionário, assessor próximo do Roosevelt, o qual era reconhecidamente hoje um agente da KGB. Então, para você ter a ideia, vamos dizer, da força, da influência da KGB nas decisões de política internacional do governo americano, que não foi só naquela época, essa gente não desapareceu, eles continuam aí até hoje. Hoje você tem mais agentes russos nos Estados Unidos do que no tempo da Guerra Fria. Então, vamos dizer, também a imagem que a propaganda soviética pinta dos Estados Unidos como sendo o arqui-inimigo deles, quer dizer, o imperialismo americano, é sempre a luta, aquela divisão nítida, né? De um lado a grande república proletária, por outro lado, né, o demônio imperialista americano que vive tentando atacá-los e derrubar o governo soviético. Esta imagem contrasta de maneira patética com o fato de que a própria KGB estava dirigindo a política internacional americana. Não é uma, eu dizer isso, que a KGB estava dirigindo a política internacional, não é uma força de expressão, é um fato. É só ler o livro da Diana West. Vocês imaginam o horror que esse livro despertou aqui nos Estados Unidos, tá certo? Mesmo entre pessoas conservadoras, porque era uma coisa terrivelmente desmoralizante. É a mesma coisa que dizer: olha, vocês todos aí em cima, vocês são apenas uns bonecos na mão da KGB, ela que manda. Vocês não são absolutamente nada e não venham contar vantagem da queda do comunismo, porque o comunismo caiu porque era economicamente inviável e não porque vocês fizeram alguma coisa contra ele. Eu me lembro quando eu era moleque, adolescente, eu li um livro, Albert Sayers e não sei o que, Kahn, chamado A Grande Conspiração, publicado pela editora Brasiliense, que é a editora comunista, evidentemente, e que contava, vamos dizer, do ataque das potências imperialistas à recém-nascida República Soviética. Então, fala lá de agentes que penetravam, etc. E hoje a gente sabe que nada disso aconteceu. As potências ocidentais simplesmente deixaram, vamos dizer, o povo russo na mão, entregue aos comunistas. Houve exatamente o contrário, houve ajuda. A República Soviética não teria chegado a poder existir se não fosse a ajuda americana. Ao passo que a resistência popular contra os comunistas, agora enorme, maciça e onipresente, foi deixada na mão e, evidentemente, perdeu a guerra por falta de dinheiro. Então, isso também é comentado com detalhes no livrinho do Solzhenitsyn, que chamou. Na França foi publicado com o título L'erreur de l'Occident, o erro do Ocidente. Eu não sei como foi publicado em outras línguas, né? Mas é fácil identificá-lo, mesmo por trás da mudança de título. Onde ele diz o seguinte: ele diz que a resistência anticomunista na Rússia era eminentemente nacionalista, apegada às tradições nacionais, à religião ortodoxa, né, etc. E o comunismo vinha com a mensagem, vamos dizer, internacionalista, considerando, nas palavras de Lenin, os nacionalismos o pior inimigo da revolução proletária. Mais tarde, quando vem a guerra, o Stalin percebe que não será possível mobilizar as massas na base do puro discurso comunista. Ele diz: isso não vai pegar, ninguém vai querer morrer pelo socialismo. Então nós vamos ter que adotar aqui um discurso patriótico nacionalista, a grande mãe russa. Então ele pega todo aquele vocabulário do nacionalismo russo que os próprios comunistas haviam tentado esmagar, aliás, esmagado mesmo durante a Revolução e a Guerra Civil. E começa a usar tudo isso como fermento da propaganda soviética. Os intérpretes ocidentais, os chamados sovietólogos, sobretudo, mas sovietólogos, acadêmicos, jornalistas, etc., etc., entenderam que o Stalin era realmente um nacionalista russo. E começaram a combater, sobretudo, o nacionalismo russo. E daí aparece um traço estilístico muito típico de todo o discurso americano a respeito, que assim, quando é para falar de algo bom que vem da Rússia, eles falam, por exemplo, o balé soviético, a arte soviética, as grandes conquistas da tecnologia soviética. E quando é para falar o lado ruim, você fala: os tanques russos invadiram a Hungria, né? O imperialismo russo, etc., etc. Então, o russo ficou a imagem do maligno e o soviético aquilo que não é tão maligno assim. Mas, quando, na verdade, os nacionalistas tinham sido esmagados pelos comunistas, foram as grandes vítimas do processo. E quando hoje você vê essa retomada do nacionalismo russo pelo Putin, eu acho que essa retomada é autêntica, que ela é real. Eu acho que o Putin não é comunista de maneira alguma. Eu acho que ele é um patriota russo, um verdadeiro imperialista russo, né? Com pretensões de ser o czar, né? Esse reaproveitamento que ele está fazendo da Igreja Ortodoxa, das tradições russas, né? O negócio de beatificar o último czar, etc. Eu acho que tudo isso é verdadeiro. Eles perceberam que o negócio comunista não vai mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não pode dar o braço a torcer, dizendo: olha, nós agora viramos potência de segunda classe, nós nos ferramos, né? Então, vamos inventar rapidamente alguma outra coisa. O Dugin ofereceu o projeto eurasiano, tá certo? Que me parece que o Putin assumiu muito parcialmente. Isso exerceu influência sobre a cabeça dele, mas o Putin é mil vezes mais inteligente do que o Dugin. Tá certo? Embora não seja uma mente teórica, tá certo? Ele nesse jogo político, ele percebe essa oportunidade do momento, coisa que o Dugin não é a área do Dugin, e em vez de enfatizar o eurasianismo, a unidade eurasiana, ele enfatiza o quê? As tradições russas, o nacionalismo russo, etc., etc., que é uma coisa muito mais viável do que um mega projeto eurasiano. Então, o nacionalismo russo, que foi a grande vítima do comunismo, e depois foi usado só como instrumento retórico pelo próprio comunismo, como observa o Solzhenitsyn, o Stalin não podia ser um nacionalista, porque um nacionalista não permitiria o desperdício de vidas que foi a guerra com a Alemanha. Não é isso? Você sabe que no combate morria 20 russos para cada alemão, quer dizer, para matar um alemão precisava 20 russos. E sem contar, vamos dizer, o número imenso de soldados que foram mortos pelos seus comandantes ou sargentos quando fugiam, eles eram executados na hora, não tinha corte marcial nem coisa nenhuma. Então eu falo: bom, um nacionalista jamais permitiria esse desperdício de vidas do seu próprio povo, Então, quando você vê esta força da influência soviética sobre o governo Roosevelt, e note bem, não houve nenhum equivalente do livro da Diana West para os governos subsequentes, mas tenho certeza que qualquer investigação nesse sentido vai render muitas descobertas importantes. Você vê que, se você fizer a pergunta, onde a estratégia comunista deu mais certo no mundo, nos Estados Unidos? E foi uma estratégia baseada não na teoria marxista, na teoria da luta de classes, mas no simples aproveitamento dos companheiros de viagem e da escravização mental da elite intelectual e da elite financeira. Tá certo? Portanto, o movimento comunista progride na base da desmoralização da sua própria teoria. Ele só progride onde ele faz o contrário do que a teoria recomenda. Não é isso? A não ser em alguns pontos onde essa teoria é, por assim dizer, insuperável. E nos pontos onde a propaganda, a própria propaganda comunista não coincide com a teoria. Então, por exemplo, quando Karl Marx diz que a estatização dos meios de produção deve ser um processo lento e complexo, ele deve esperar o total desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, e que, portanto, isso pode levar décadas ou séculos, diz ele, a expressão é dele, ou séculos, né? Então, basta este parágrafo de Marx para ver que, vamos dizer, a fronteira nítida entre os proletários e os burgueses não pode existir de maneira alguma. Você vai ter, quer dizer, enquanto você está no governo, quer dizer, o Partido Comunista está no poder, né? Mas ele tem de esperar que as forças produtivas do capitalismo se desenvolvam, então ele vai ter de fomentar o capitalismo, evidentemente. Então, isto foi, vamos dizer, o que aconteceu em toda parte. Quer dizer, você fomenta o capitalismo ao mesmo tempo onde você tira dos capitalistas os meios de atuação política. Quer dizer, eles conservam a propriedade dos meios de produção, eles ganham dinheiro, etc., etc. E você vai tirando os meios de ação política deles e passando para o Partido Comunista, o qual então os administra, por assim dizer. Então você tem uma fase longa, que diz Karl Marx, pode levar séculos, onde os interesses do governo comunista e os do capitalista estão, por assim dizer, mesclados, devendo a situação evoluir, fazendo numa progressiva drenagem do poder capitalista para o Partido Comunista, né? Então, neste ponto, a teoria está certa. E a prática também, porque é exatamente isso que eles fazem. Tá certo? Sobretudo na escala internacional, né? Então, mas é evidente que neste ponto, então, a teoria é desmentida pela propaganda, que por sua vez é desmentida pela prática. E esta confusão favorece o desenvolvimento, o crescimento do movimento comunista na base de jogar bastante lama na água, porque ninguém entende o que está acontecendo, só você entende. Então, este processo, ele não é confuso, ele é confusionista. Porque se eu estou podendo explicar isto aqui para vocês, vocês imaginam quantos caras no Comitê Central da União Soviética não eram capazes de explicar isso aqui para os outros. O próprio Stalin explicava e fazia isso sem jamais se confundir. Não é isso? Que eu saiba, a única confusão que Stalin fez foi não prever que a Alemanha ia invadir a União Soviética, tá certo? Mas ele não previu por quê? Porque ele estava pronto para a União Soviética invadir a Alemanha. Ele contava que ia ser uma guerra ofensiva e não defensiva. Então, você vê aqui, numa guerra ofensiva, por exemplo, você tem que usar armas de tipo estratégico. Por exemplo, grandes bombardeiros que vão atacar as bases militares, as instalações industriais, etc., etc. Isso é uma longa distância. Mas para que servem essas armas numa guerra defensiva, onde você tem que lutar por cada metro quadrado? não serve para absolutamente nada. Então Stalin teve que trocar o seu armamento às pressas, né? Hoje está no livro do Hans Joachim, está mais do que provado que Stalin estava pronto para invadir. Ele achava que ele ia ser o primeirão, que ele ia invadir a Alemanha, no momento em que isso lhe conviesse, né? Então a fronteira ali estava repleta de armas soviéticas prontinhas para uma guerra ofensiva. De repente vira uma guerra defensiva para a qual não tinha as armas e que ele só conseguiu obter as armas com um dinheiro americano, evidentemente. Dinheiro americano que foi dado, não foi emprestado. A União Soviética jamais devolveu, nem ninguém esperava que devolvesse. Então, é muito importante que na análise dessas coisas vocês sigam a seguinte regra. Você só pode explicar um fenômeno por causas anônimas e impessoais, ou seja, por grandes conceitos abrangentes, como as classes sociais, por exemplo, se não houver um fio, uma sequência de ações humanas individuais e bem caracterizadas que expliquem as ações. Porque se você não sabe quem fez, tá certo? Então você pode achar que foi um fator impessoal, anônimo, um fator sociológico, etc, etc. Mas, em geral, a explicação sociológica serve para encobrir as ações individuais e vender no lugar da narrativa dessas ações individuais, particulares e concretas, né, um esquemão explicativo de ordem retórica, como o negócio da luta de classes. Então, no Brasil, o que aconteceu foi um processo muito similar, tá certo, nesse sentido, ao da Rússia, tá certo, onde um grupo evidentemente comunista, que eu já expliquei mil vezes que o sujeito ser comunista ou não, não é uma questão de convicção íntima, mas é uma questão de compromissos políticos assumidos. O que o sujeito crê ou não crê, pouco interessa. Interessa é o que ele está obrigado a fazer pelos compromissos que assumiu e pelos amigos que o cercam. Um grupo comunista assume o poder numa situação de capitalismo incipiente que precisa ser desenvolvido por toda a lei. Tá certo? Então, é claro que esse governo vai fomentar o crescimento capitalista, né, ao mesmo tempo em que destitui a burguesia dos seus meios de ação. Então, as pessoas dizem, por exemplo, ah, no tempo do governo Lula, os banqueiros ganharam não sei quantos bilhões, enriqueceram. É verdade isso aí. Só que é o seguinte, me mostra um partido que defenda os interesses da burguesia. Esse partido não existe. Você não tem um partido conservador, não tem sequer um partido liberal, não tem nada. Você só tem os partidos de esquerda e em duas eleições todos os candidatos foram de esquerda. Então está na cara que a burguesia está enriquecendo e ela, de certo modo, ela controla o curso da economia. Tá certo? Mas, politicamente, está castrada. Não tendo outro remédio, se não entrar em boas relações com esse grupo comunista, tá certo? Frequentemente se embriagando na convicção de que esses comunistas não são mais comunistas, eles mudaram, eles se adaptaram ao capitalismo, o comunismo acabou, Lula mudou, etc, etc, etc. Verá, a capacidade de autoilusão que os burgueses têm é um negócio absolutamente ilimitado, ilimitado, tá certo? Agora, assim, de cabeça, de uma reunião interna do PT, alguém ali filmou desde dentro, e eles estavam com a seguinte estratégia: você não pode denominar o burguês, o capitalista, como burguês capitalista, porque pega mal. Então virou Sim, um neoliberal. sim, sim. Sim, Então agora é um neoliberal. claro. Então o neoliberal é um ente abstrato, É um ente não, abstrato. É um ente abstrato. Eu, inclusive, não tem identidade social. escrevi um Sim. artigo. Depois que eles tinham trocado, onde o nome do demônio não era mais a burguesia, não era mais o capitalista, era o neoliberalismo, eu escrevi um artigo chamado Longe de Berlim, Fora do Mundo, na revista Época, em que eu dizia assim, olha, teve uma reunião do G7, que era assim o templo do neoliberalismo, e, portanto, vamos dizer, o demônio encarnado, Mas os dirigentes das sete nações que estavam ali reunidos eram todos gente da esquerda. Tá certo? Então é claro que o que é o neoliberalismo? É a política de fomento ao capitalismo, dirigida pelos próprios comunistas. Tá certo? E que tem cada vez menos expressão política. E que por isso mesmo pode ser demonizado à vontade, porque o neoliberalismo simplesmente não tem defensores. Se você for defender o neoliberalismo, você está falando vazio. Tá certo? Então, o neoliberalismo é um truque verbal apenas, não é outra coisa. Tá certo? Então, você precisa fingir que você está combatendo a burguesia, que você está praticando a luta de classes, quando você está, ao mesmo tempo, combatendo e fomentando. Está combatendo politicamente, mas está fomentando na área econômica. De fato, nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula e Dilma. Né? Então, aquela famosa regra do Lênin de que a burguesia nos venderá a corda com que ela vai ser enforcada, isso é literal. Quer dizer, você dá dois tostões para o burguês, ele fica todo contentinho. Tá certo? E, como o burguês não tem condição de exercício direto do poder político, isso é importante, vou voltar a isso daqui a pouco, aquilo que você vai tomando dele, ele não percebe que está perdendo. Se você pensar assim, quantos grão capitalistas você tem, por exemplo, no Congresso, nos governos estaduais ou nas prefeituras municipais, é um número ínfimo. Quer dizer, é absolutamente impossível um neguinho dirigir o império econômico e ao mesmo tempo estar fazendo uma carreira política, só se for um gênio fora do comum, que nem o Donald Trump. Né? Mas note bem, o Donald Trump só entrou na política agora, depois do Império Construído, quando ele está com 60 e tantos anos. Né? Então, vamos dizer, o burguês ele se faz representar por algumas pessoas. Quem são as pessoas? São intelectuais, evidentemente. E em que medida o intelectual é fiel aos interesses da burguesia? Ele nada o obriga a ser. Ele pode meter mil ideias na cabeça do burguês, o burguês em geral não é uma pessoa que tenha cultura nessa área. Né? De vez em quando aparece aí, como por exemplo essa dona do Banco Itaú, que diz, eu sou formado em sociologia pela USP. Eu digo, isso é um atestado de que você não entende nada. Tá certo? Então, esse pessoal é, de fato, eles são de uma incultura política terrível. O Fernando Henrique é um ídolo do empresariado. Sim, o Fernando Henrique é um ídolo, exatamente. E o Fernando Henrique, ele mesmo, se reconhece como o maior estrategista gramsciano da América Latina. E até certo ponto, é. Não é isso? E o Fernando Henrique foi o sujeito que começou esse negócio de você fomentar o capitalismo, ao mesmo tempo tirar da burguesia os instrumentos de ação política. Então, durante a maior parte do tempo, o que você vai ver é uma mescla dos dois poderes e uma intimidade, uma promiscuidade entre as forças comunistas e os capitalistas. Isto é a realidade do processo e tem que ser assim, e não ver como poderia deixar de ser assim. Só poderia deixar de ser assim se fosse assim um passe de mágica, né? Você tomou o poder, pronto, agora aqui é o comunismo, acabou o capitalismo. Fala, bom, acabou como? Né? Como é que você faz? Para você acabar o capitalismo, bom, então, em primeiro lugar, você precisa ir em cada empresa capitalista, tirar o dono dela e botar um secretário político lá no lugar. Você pensa que quanto tempo leva para você fazer isso? Uns 10, 20, 30 anos, né? E, além disso, existem nesse percurso, existem muitas resistências que não provêm dos capitalistas, que vêm, por exemplo, de pessoas religiosas ou de militares, tá certo? Ou dentro das próprias universidades, e você vai ter que acabar com toda essa gente que não tem nada a ver com o capitalismo, né? E que são, em geral, as vítimas da Revolução Comunista, são colhidas sobretudo aí e não entre os capitalistas. Os capitalistas sobrevivem, né? Então, tudo isso é para lembrar para vocês algumas dicas que estão na minha apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais, ou Ciências Humanas. Não é isso? Onde a coisa básica é você distinguir quais são os fatores que são realmente impessoais, que resultam frequentemente de ações pessoais anteriores consolidadas pelo tempo. Por exemplo, uma lei que está em vigor há muito tempo, Bom, ela é um fator impessoal, evidentemente, mas ela não surgiu do nada. Alguém redigiu a lei e alguém convenceu os outros a votá-la. Então foi uma ação concreta de indivíduos humanos que, por decurso de tempo, se consolida num fator aparentemente anônimo que pesa sobre a sociedade, naquele sentido que dizia o Ortega y Gasset, que a sociedade é o humano mineralizado. Quer dizer, aquilo que se tornou, vamos dizer, rotineiro, sem autor, anônimo, impessoal, que está pesando sobre nós, e que era justamente aquilo que Emil Durkheim definia como fato social. Quer dizer, o fato social é aquilo que não tem autor, assim, que não corresponde a nenhuma ação humana definida, mas que pesa sobre todos, sem que ninguém possa atribuir isto a uma autoridade, a um agente. Isso é o que Durkheim define como fato social. O fato social, no sentido durkheimiano, existe, evidentemente, porém, ele nunca surge sozinho. E todo o segredo da coisa consiste em você saber articular quais são as ações que estão em curso, real, tá certo? Dentro de um quadro de fatos sociais anteriores, os quais, por sua vez, remontam a ações humanas anteriores. Tá certo? Não existe outro método para você entender o que sucede em história. E se as pessoas no Brasil, vamos dizer, sociólogos, economistas, cientistas políticos, analistas de mídia, etc., etc., erram em 100% das suas previsões, é simplesmente porque eles não sabem, eles desconhecem esse método. E toda a formação que tiveram foi, você sabe, no Brasil, a ciência social no Brasil só tem dois autores, tem três, na verdade, é Karl Marx, Durkheim e Weber. Isso aí é tudo o que eles conhecem, né? E isto que é o mais incrível, nas ciências sociais existe pouco conhecimento de história. Quer dizer, o treino histórico de um economista, de um cientista político, é pífio. Tá certo? Então, se você desconhece a história, você não sabe como os fatores se formaram. Então, você vai lidar com esses grandes conceitos abrangentes como se fossem entidades reais, quer dizer, uma espécie de personificação de forças anônimas, né? E você vai se enganar sempre. Então, isso então nos sugere, vamos dizer, um segundo tema desta aula, que é o que é um método. Por outro dia, um sujeito me perguntou assim, alguém ali no Facebook leu a Dialética Simbólica, aquele primeiro capítulo da Dialética Simbólica, que te leva esse mesmo nome, né? Onde eu falo de uma sucessão de diferentes tipos de raciocínio, que vão do mais simples para o mais complexo. Ele perguntou, mas para que serve esse método? Eu digo, olha, não só este método, mas todo método serve para o seguinte, para você aprendê-lo, memorizá-lo, guardá-lo, automatizá-lo e depois esquecê-lo. Porque o método não é nada mais do que uma ferramenta heurística. O método é uma série de buraquinhos por onde você pode, de vez em quando, observar, captar, apreender certos aspectos da realidade. O método só serve para isto. Tá certo? Então, o método é uma abertura de possibilidades de percepção. Então, não tem como você seguir rigidamente um método. Tá certo? O método é para te dar inspiração. Né? O método é um gerador de intuições e, neste sentido, o método é um conjunto de símbolos. Porque, veja, um discurso sobre o método, qualquer que ele seja, ele é feito com alto nível de abstração, portanto, ele não se refere a nenhum fato concreto, ele só se refere a enlaces lógicos ou factuais que possíveis. Tudo que consta num método é somente o possível e não a realidade. Ora, então, se ele está ampliando e organizando a esfera da sua possibilidade, o método é um recurso artístico. É só isto, tá certo? E que deve ser usado para gerar intelecções no momento em que isto seja necessário e em que você, olhando os fatos, sem você referi-los ao método, tá certo? Aqueles preceitos metodológicos que você guardou lá no fundo da sua memória, automaticamente despertam a percepção de certas relações, de certos enlaces, de certas similaridades, etc., etc. Qualquer que seja o caso, a compreensão dessas coisas é sempre de ordem narrativa, sempre e sem exceção, porque tudo quanto é humano transcorre no tempo, tá certo? E tudo ali depende da continuidade de certas ações. As ações que não têm continuidade, elas abortam e você não ouve mais falar delas, tá certo? Então, por que que nós dizemos que compreender as coisas é pegar o fio da meada? O que é esse fio da meada? É um enredo, é a sucessão de fatos, sucessão de ações, onde um sujeito passa a bola para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Né? E as pessoas não têm muita capacidade para isso, por quê? Porque elas não têm formação literária. Né? Isto é básico. Né? O que é a literatura de ficção? O que é, sobretudo, o romance, o conto e a novela? São narrações. O que são narrações? São encadeamentos de ações, consequências que geram novas ações e assim por diante. É sempre assim. Você imagina, se você pegar a literatura universal, dos grandes romances que foram escritos, você imagina a quantidade de modelos narrativos que tem ali, quantidade de possibilidades diferentes de enlace. Por exemplo, o enlace entre uma paixão secreta que uma pessoa tem, tá certo? E os atos aparentemente racionais que ela pratica depois, apelando a outras justificativas de ordem racional. Né? Então, isto é um tipo de enlace que aparece muitas vezes. Né? Quer dizer, as famosas afinidades eletivas, as simpatias e antipatias que você tem pelas várias pessoas, tá certo? Vamos dizer, os fatores que a gente poderia chamar anancásticos, o peso da hereditariedade, que é tão bem explorado no Émile Zola, todo naturalismo, né? Depois abandonaram esse filão, tá certo? O peso dos fatores angélicos e demoníacos, que aparecem, por exemplo, na literatura Os Noivos, no romance Os Noivos, do Alessandro Manzoni, tá certo? Ou no romance do Bernanos. Né? Então, se você não tem uma grande formação literária, uma grande prática da leitura dessas narrativas, você simplesmente não é capaz de fazer os enlaces. Quer dizer, o tempo que você ficou lá estudando estatística, meu filho, seria melhor que você lesse o romance. Não é isso? Então, é por isso que eu insisto desde o início que a formação literária precede todas. É a primeira coisa que você tem de aprender. Você não vai pegar uma criancinha de 3 anos e ficar ensinando álgebra para ela. Também não vai ensinar ela a ler a Constituição Brasileira. Não é certo? Ou ler os editoriais da Folha de São Paulo. Mas você vai contar histórias para ela, não vai? Por quê? Porque essas histórias vão organizar a inteligência dela e fazer ela perceber as conexões causais, os enlaces analógicos, a ligação entre uma ação e outra, assim por diante. E isto, eu digo, na compreensão do processo político, histórico, é o essencial. Né? Então, a existência das ciências sociais pode ser até contestada. Você pode contestar que a sociologia seja uma ciência, ou que a economia seja uma ciência. Mas você não pode contestar que a história é uma ciência. Por quê? Porque os métodos que ela tem de se documentar, a crítica de documentos, tá certo? A articulação narrativa, isso é uma prática já milenar, meu Deus do céu, muito desenvolvida. Então, por exemplo, se você lê um monte de livros sobre análises políticas, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, depois você lê o livro do Modris Eckstein, que é o Rites of Spring, o Rito da Primavera, você só entende depois que você lê o Eckstein, o resto você não entende. Por quê? Porque ele dá o encadeamento narrativo. Se vocês observarem, tudo o que eu tenho feito em matéria de análise política é sempre narrativo. Eu não estou apelando a conceitos abstratos. Eu vejo, o sujeito fez uma coisa aqui, daí resultou tal coisa, que obrigou um outro a fazer tal outra e assim por diante. Tá certo? Então, quer dizer, por outro lado, em história, quais são os métodos narrativos da história? São os mesmos da literatura. Os historiadores não inventaram nenhum. Não existe nem uma única técnica narrativa que seja invenção exclusiva do historiador. Todas foram pegas, prontas, da literatura de imaginação. A literatura de imaginação são histórias possíveis. Tá certo? Agora, quanto mais modelos de histórias possíveis você tiver na cabeça, mais facilmente os enlaces reais da situação efetiva aparecerão nítidos diante de você. Então, se o pessoal perguntar, mas como é que você conseguiu fazer tantas previsões certas? Eu digo, foi só por isso, foi a aplicação deste método. Eu não posso dizer a palavra aplicação, por quê? Porque eu não estou conscientemente aplicando o método. Eu, de certo modo, incorporei o método na minha pessoa, ele se transforma, vamos dizer, num conjunto de habilidades de percepção que depois se exercem espontaneamente, como todo método que presta. É assim. Não é isso? O próprio método marxista, quer dizer, você partindo, por exemplo, do esquema de luta de classes, você pode adaptá-lo, conforme as situações, de uma maneira tão variada que ele se transforma no seu contrário sem deixar de ser ele mesmo. Por isso mesmo é que se pode dizer, por exemplo, você pode negar que a política do Stalin com relação ao Partido Comunista Americano, quer dizer, esqueçam os proletários e cuidem dos capitalistas. Bom, ele parece o inverso da teoria marxista, mas ao mesmo tempo é a sua aplicação a uma situação concreta. Quer dizer, o próprio método marxista admite esse tipo de desenvolvimento se o sujeito o absorver do jeito que eu estou dizendo, quer dizer, ele absorve, esquece e depois deixa a coisa funcionar sozinho. Então ele vai ter as intuições certas na hora certa. Agora, se você quiser seguir o manual passo a passo, não vai dar certo. Exato, muda as classes, mas a luta continua. Então, qual é o único fator constante aí? É o personagem central, o Partido Comunista e o seu poder. Este é o fator constante. O resto, tudo gira em volta. Quer dizer, nós podemos hoje estar nos dirigindo aos proletários, amanhã aos intelectuais, amanhã aos religiosos, nós podemos fazer, por exemplo, uma política profunda de penetração na Igreja Católica, tá certo? Como de fato fizeram, ou nas igrejas protestantes, como fizeram com o Conselho Mundial das Igrejas. Ou seja, nós estamos abertos para tudo. Tá certo? E o método marxista, veja, muitos marxistas insistiram que o marxismo não era ele uma ciência social inteira, que ele era apenas um método. Na medida em que vocês pensarem que ele é apenas um método, bom, as aplicações dele podem ser tão variadas que parecem desmenti-lo. Todo método é assim. Não é isto? Então, existe também, vamos dizer, um método narrativo em literatura. Existem muitos métodos. Tá certo? Mas se o sujeito for seguir o método, olha, eu aprendi na faculdade, no curso de letras, que é assim, assim, assim, vou fazer assim, o romance vai ser uma porcaria. Mas todo romancista que se preza sabe que ele não conduz os seus personagens, mas de certo modo é conduzido por eles. Quer dizer, ele coloca as bases, as premissas da conduta do personagem e depois eles podem chegar a desenvolvimentos que ele mesmo não esperava. Tudo depende da percepção que ele tenha do corpo de possibilidades que está ali a cada momento. E é por isso, vamos dizer, que os grandes romances universais estão aparentemente cheios de contradições. No momento o personagem age de uma maneira que não parecia ser natural nele, mas quem disse que tem que ser natural? Afinal de contas, o personagem é um ser humano vivo, ele pensa, ele tem consciência, ele tem a liberdade de ação, ele pode mudar o curso da sua conduta de repente. Se nisso ele terá bom resultado ou não, mas depende. Né? Existem casos onde a conduta do personagem parece determinada por uma mecanicidade. Como eu sempre cito o livro do Hubert Selby Jr., The Demon, o Demônio, onde o personagem é levado por uma obsessão demoníaca, tá certo? Contra a qual às vezes ele luta, mas que é superior ao poder dele, e ele vai se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais. Né? Ele começa com pequenos adultérios e termina no assassinato, a coisa vai num crescendo. Né? E você torcendo para o nego sair, porque ele parece ser, ele não parece ser uma má pessoa, né? E ele não sai. Em outros casos, você pode ter ações totalmente imprevistas, como, por exemplo, a intromissão de um personagem nos noivos do Alessandro Manzoni, que se chamou Inominato, que era o pior bandido que tinha lá, mas que o bandido acaba ajudando aí o mocinho e a mocinha, de algum modo. Isso sempre pode acontecer. Tá certo? Então, esse coeficiente de mecanicidade e de liberdade, ele existe na vida de todos nós. Quer dizer, existem elementos, existem forças que na nossa vida já se consolidaram de algum modo. Para a nossa hereditariedade, ela veio toda pronta, as tendências hereditárias estão ali, não vão mudar. Mas como elas são várias, você pode jogar com elas, né? Como dizia o Zondi, fazendo pontes entre impulsos antagônicos. Sempre é possível isso. E a característica da psique humana, como vocês podem ver na própria apostila psique, a psique é, vamos dizer, ela ter um certo coeficiente de liberdade num quadro que ela não domina. E quando esse coeficiente de liberdade diminui, significa a quantidade de atividade psíquica diminuiu, sendo substituída por reflexo condicionado, por algum fator fisiológico, por uma interferência externa, etc., etc. Então, toda a nossa vida se desenrola nisto aí. Quer dizer, em que medida os meus fatores anteriores, que já vieram no meu nascimento, e aqueles que resultam das minhas ações ao longo do tempo, adquiriram um peso próprio e agora me forçam a fazer isto ou aquilo, mesmo que eu não queira, ou em que medida tem ainda alguma margem de manobra? Este é o problema que se coloca diariamente a todo mundo, embora a pessoa não consiga formular com esses termos. Não é isso? Então, na análise política, exatamente a mesma coisa. Por que as pessoas não conseguem fazer isso? É simples, porque não conseguem observar os personagens dos quais estão falando como se fossem seres humanos. Querem, por força, reduzi-los a expressões de forças anônimas, forças sociológicas anônimas, que deveriam agir com uma mecanicidade, vamos dizer, irreversível. E é claro que as pessoas não são assim. Sempre você tem, quer dizer, algum coeficiente de liberdade, você sempre sobra. Se acabar tudo, então você entrou no campo da doença mental. Por isso que eu defini doença mental como uma diminuição da atividade psíquica. Não é outra coisa. Não é uma atividade psíquica diferente, não, é uma simples diminuição onde outros fatores causais, tá certo? Que podem ser de ordem anatomofisiológica, genética, até física, né? Começam a determinar as suas ações, portanto, com um grau de mecanicidade crescente, restringindo a sua liberdade. O próprio Zondi definia a doença mental como uma restrição da liberdade humana, uma diminuição da liberdade humana, tá certo? E daí eu concluí, bom, mas se é isso, então é uma diminuição da atividade psíquica, não é outra coisa. Então, vou dizer, nas ações, vamos dizer, dos agentes políticos, você nunca, dificilmente chegará ao ponto, vamos dizer, da mecanicidade total, onde o indivíduo faz aquilo, ele não tem mais margem de decisão nenhuma, sempre haverá uma margem de decisão. Na pior das hipóteses, o sujeito estoura os miolos. Mas eu não quero fazer o que a situação me obriga a fazer. Eu estouro os miolos, como Getúlio Vargas, e pronto, acabou. Não é isso? Sempre essa saída sempre existe. Né? Isso aí não é tão difícil. Como dizia o poeta italiano Sergio Corazini, tantas mocinhas já fizeram isso. Qual é a dificuldade do suicídio? Tantas empregadinhas domésticas já fizeram isso, porque foram abandonadas pelos namorados. Por que um governante, um Getúlio Vargas, também não pode fazer? Então, se não tem saída, você faz um harakiri e pronto, acabou. Mas é um contrassenso, porque ao mesmo tempo é uma declaração de impotência, né? É uma coisa, o suicídio também é uma coisa ambígua, porque o suicídio é uma vingança, de algum modo. É. Quer dizer, o suicida deixa um abacaxi na mão dos que sobram, né? Que de certo modo se vinga, tá certo? E ele também afirma a sua liberdade, dizendo, eu não quero fazer o que a situação me obriga a fazer, então eu me suicido. Certo. O que é? O sujeito faz uma greve de fome. Ele não chega a um suicídio, mas está onde, está quase lá. Né? Então, onde, quando você chega na total impotência, você tem o recurso de não agir, de você recuar. Tá certo? Ou por uma greve de fome, ou você simplesmente renuncia ao cargo e vai embora. Né? Sempre tem alguma margem. Então, Se essa margem nunca acaba, então é preciso reconhecer que ela existe a cada momento. E que você fazer escolhas não é algo que esteja, vamos dizer, à sua escolha. Você tem que fazê-las de qualquer jeito. Tá certo? Muitas vezes você pode disfarçar a sua escolha por trás de uma aparência de fatalidade. Eu fiz o que a situação me obrigava a fazer. Bom, isso evidentemente é uma figura de linguagem. Tá certo? É uma hipérbole, de algum modo. Quer dizer, você está aumentando o poder da situação, fazendo como se ela tomasse as rédeas do seu destino, quando na realidade a rédea está na sua mão. Yeah. Então, todos esses fatores que eu já expliquei ali na apostila Problema de Método, né? Eles requerem da parte do analista um treco que se chama experiência da vida. Tá certo? E essa experiência da vida, ela começa com a formação literária. Por quê? Porque a formação literária abre a sua imaginação para você perceber aspectos da realidade que não seriam visíveis a uma imaginação menos rica. Tá certo? Então, quer dizer, tudo que eu falei nos problemas de método não vale nada para pessoas que não tenham a cultura literária suficiente, ou seja, não tenham lido historinha suficiente. Você lembra, Leibniz dizia, aquele sujeito que tivesse ouvido mais historinhas e visto mais figurinhas, seria sempre o mais inteligente. Então, por que que é? Você está abrindo janelas da imaginação. Tá certo? Que depois, vamos dizer, o método, de algum modo, organiza aquilo, condensa e organiza. Tá certo? Então, hoje era isso. Eu também queria comentar uma coisinha, né, aqui, um detalhe pitoresco. Que o pessoal mandou um vídeo do Pirula, onde ele recomenda leituras para as pessoas. E ele então pega uma bibliotequinha, que é do tamanho menor que esse estante aqui, e pega ali alguns livros para recomendar para as pessoas. E tem claro que tem pessoas que vão aprender com isso, sem dúvida. Sempre vai ter alguém que sabe menos do que ele, né? Então, ele recomenda ali livros de escola, né? Por uma coincidência, um livro de um colega dele sobre uma população que antecedeu os indígenas no Brasil, quer dizer, os indígenas teriam vindo da China, mas já encontraram esta população local, que seria de tipo mais ou menos negroide, como tem aqui nos Estados Unidos também, como é que chama, o homem de Kennington, ou Kensington, sei lá o quê. Também tem uma teoria igual, mas foi feita por um colega dele de faculdade, então ele leu o livro, evidentemente, né? Escolheu a esmo, um livro do meu colega. Então. Ele mostra ali que ele leu o livro A Origem das Espécies na edição Martin Claret, que é uma coisa que, vamos dizer, nenhum estudioso pode fazer isso. Ninguém tem o direito de ler um livro clássico na edição Martin Claret, porque é feita para moleques, né, comprar na estação rodoviária. Porra. A edição feita, né, aquelas edições nas coxas com K. NASKOXAS. É. O formato tem importância. Você tem, por exemplo, nas edições de ouro, você tem algumas edições, são livros de bolso, mas são edições absolutamente perfeitas, como, por exemplo, eles lançaram o Diálogo de Platão na tradução do Carlos Alberto Nunes, que é perfeita. Né? Então, não é o formato, tá certo? É que essa editora, Martin Claret, realmente é o nas coxas. Então, um profissional não pode ler um livro essencial da matéria que ele estuda nessa edição, ele não pode fazer isso. É a mesma coisa que o professor de literatura que leu a Divina Comédia em quadrinhos. Né? E entre os livros ele coloca ali alguns catálogos de exposição. Eu digo, mas eu tenho o Martin Claret, tem o livro do colega dele, tem um catálogo de exposição. Eu digo, o que é isto? E eu olho aquilo, eu fico perplexo. Falo, isso nunca aconteceu na história humana. Eu, quando tinha 15 anos, 14 anos, eu tinha uma biblioteca científica maior do que a do Pirula, porque eu era tarado por evolucionismo e comprava tudo quanto... Né? Comprar não, pedia para minha tia comprar. Tá certo? E, aos 15 anos, eu já lia A Origem das Espécies numa tradução decente. Né? A tradução portuguesa da Lelo é uma tradução perfeita, correta, né? Confiável. Tá certo? Então, pelo menos, lia nessa aí. Né? Então, igual, você tem um profissional da área que não sabe nem sequer escolher as edições nas quais ele pode se informar sobre a sua própria matéria, meu Deus do céu. Hã? E o cara está lá ensinando com ares de quem? Né? É o orientador cultural da molecada. Eu digo, olha, eu tô traumatizado com isso até agora. Eu falo, eu nunca esperei que isso acontecesse. Eu não tenho interesse por esses vídeos. As pessoas me mandam isso porque são sádicas, tá entendendo? Em geral eu passo em cima, mas de vez em quando eu ligo e falo, né? Também disse que tem um outro vídeo do Pirula que fala de mim, fala, não, não vou ver esse. Mas o dos livros eu vou ver, pode ser. Vai ver que ele me indica algum livro que é bom para mim. Né? E eu vi isso, falei, olha, este fenômeno da burrice brasileira está chegando a um ponto que se tornou indescritível. Quer dizer, é a burrice, vem ao mesmo tempo junto com a crueza, a violência. Eu estou colecionando vídeos sobre cenas de crueldade, não posso chamar isso de violência. Tá certo? Se tem, por exemplo, dois marmanjos de 2 metros de altura brigando, isso é uma violência, mas não é uma crueldade. Estão brigando porque querem, tem mais ou menos recurso. Agora, se vem um sujeito de 2 metros batendo um de 1,20 m, magrinho, o qual não quer brigar, fala, bom, aí entrou na crueldade. Tá certo? Estou colecionando exemplos de crueldade e eles não acabam mais. Né, tinha um de uma mulher gordona batendo numa pequenininha e a torcida tudo em volta, né, bate mais, é no crânio, bate na cabeça, assim. Falei, bom, isso não pode acontecer. Eu digo, ninguém ali tem um impulso de defender o mais fraco? Não, não tem. Tem um impulso, vamos dizer, de se aproximar do mais forte para ajudar a esmagar o mais fraco. Esse é o fenômeno que eu, na minha infância, eu nunca vi. Eu só falo, ah, mas é a população pobre. Enquanto eu digo, eu fui criado no meio da população pobre. É? Meus amiguinhos, assim, aqueles que não eram favelados, era, sei lá, o filho do carvoeiro, era essa gente que eram os meus amigos na infância. E a gente nunca via isto. É? Eu lembro quando a gente brigava na escola, eu, assim, na primeira semana da escola primária, eu já troquei uns sopapos com um cara que depois virou meu grande amigo. E o que o pessoal fazia? O pessoal fazia uma rodinha e ficava fiscalizando para que a gente não pegasse uma pedra, um pau, não enfiasse o dedo no olho. Era isso que eles faziam. Quer dizer, você tinha um impulso natural de justiça. Depois acabou. Né? Quer dizer, se fosse hoje, né, ia o mais forte bater no mais fraco e todo mundo ajudar ainda. Né? Então, algo aconteceu na sociedade brasileira e esta transformação profunda, esta decomposição profunda do sentimento moral brasileiro simplesmente não foi documentada na literatura. Nem na literatura, nem no cinema. Para não dizer que não foi no cinema, você tem um pouco ali no filme Tropa de Elite, você tem algo. No filme Central do Brasil, você tem algo. Mas ainda está muito preso aos estereótipos. Gente. Não é isso? Então, a literatura tem que pegar as coisas, vamos dizer, na vida real mesmo. Seja por documentação direta, seja por imaginação. Ela não pode seguir um estereótipo que já está na mídia, meu Deus do céu. Por exemplo, vou fazer aqui um filme sobre a violência policial. Eu digo, mas você lê da violência policial na mídia todo dia. Você não precisa fazer um romance sobre isso. Isso aí já está impregnado no senso comum, no discurso cotidiano, etc, etc. Então, você tem que pegar justamente aqueles aspectos que são mais conflitivos e menos óbvios. Não é isso? E justamente aqueles que nunca foram documentados, por assim dizer. Então, é isso que a literatura tem que trabalhar. Sempre foi assim. Quer dizer, aquelas coisas que aparecem na literatura são... acho que Politene que dizia que a função da literatura... Politene ou outro qualquer. A função da literatura é dizer aquilo que os simples fatos não dizem. Mas... se os fatos já disseram, se já foi documentado mil vezes, já se foi noticiado no Globo, na Folha de São Paulo, no Jornal Nacional, não tem nada que fazer. E nesse sentido, vamos dizer, se você pegar o filme Tropa de Elite, só tem uma cena que é inédita, que é aquela em que o policial que está estudando, ele passa um sabão nos seus colegas, dizendo, não, vocês é que são culpados do narcotráfico, são vocês que compram as drogas. Né? Os caras lendo Michel Foucault, tá certo? Exatamente, é o que eu já tinha dito do bandido letrado. Esta é a única cena inédita com que o pessoal não esperava, mas que nós sabemos que é uma realidade. Então, ali, o artista pegou um aspecto não originário, pegou da realidade e não do estereótipo jornalístico. Mas é só isto também. Quando aparece ali no Central do Brasil o garoto que, fugindo da violência urbana, reencontra a paz num meio interiorano, caipira, religioso, etc., fala, bom, ué, isto também nunca apareceu na mídia. Então, é algo que ele pegou. Né? Ou por imaginação, ou porque esteve lá e viu. Né? Mas todas essas mudanças profundas da psique brasileira simplesmente não foram documentadas na literatura. E se elas não são documentadas na literatura, torna-se difícil para a população percebê-las quando elas acontecem na realidade. Estão entendendo? Então, se você pegar os produtos literários dos últimos tempos, você vê que, em geral, as pessoas escrevem sobre elas mesmas. Não é isso? Então, assim, é como a tese de doutoramento da Michelle Obama. Ela foi estudar em Harvard e ela fez uma tese assim: problemas de uma moça negra em Harvard. Quer dizer, c'est moi. Então, virou, né, aquele me generation, geração do eu. Até hoje o pessoal não saiu disso. Quer dizer, não é capaz de se interessar, né, pela vida dos outros, a não ser quando esses aspectos da vida alheia já se consolidaram em estereótipos jornalísticos. Não é isso? Então, o jornalismo é o grande inimigo da literatura. Em primeiro lugar, porque ele drena energias do escritor. Ele tem que escrever todo dia, toda semana, aquelas coisas e tal, e não tem tempo de escrever as coisas que ele mesmo quer escrever. Eu mesmo sou uma vítima disso, confesso. Agora me livrei porque eu tornei o meu artigo do Diário do Comércio mensal. Adeus. Então vamos ver se eu consigo escrever uns livrinhos. Bom, e também o jornalismo é inimigo da literatura, por quê? Porque ele é o grande criador de estereótipos. E como diz o Martin Amis, a literatura é também a luta contra o clichê. Quer dizer, você perceber aquilo que não foi percebido, dizer aquilo que não foi dito, né? Ou, como dizia o Mallarmé, dar um sentido mais puro às palavras da tribo, quer dizer, um sentido mais puro que pegue a realidade ali onde ela está nascendo, e não onde a linguagem pública já consolidou certas associações, certos significados. Tá? Então, bom, era isso que eu queria dizer hoje. Acho que não tem mais nada. Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá, começar aqui por uma pergunta técnica do Daniel Kaufmann. Ele diz que está assistindo estou cursando seu seminário há pouco menos de um mês, já sou grato a você por toda a contribuição intelectual à minha vida. É recomendado assistir às suas aulas atuais, mesmo estando no começo das suas aulas? Bom, eu sempre recomendo o seguinte: você assista à aula atual. Mas se você não entender muito da importância, mas ao mesmo tempo você vai assistindo as aulas durante a semana pela ordem cronológica. Né? Então você está fazendo o curso desde o começo e você está tendo uma prévia da atual. Um dia as duas coisas vão emendar. Aqui o Lucas Lacerda me envia um trecho do romance Montanha, do Ciro dos Anjos, entre um comunista novato e um comunista experiente, e o comunista novato está brabinho porque deram como tarefa para ele recolher a contribuição mensal de um capitalista. E ele estava indignado. E o outro diz: não, calma aí, as coisas não são assim. Eu não vou ler inteiro porque é muito comprido, mas eu recomendo esse romance. É um dos poucos romances políticos brasileiros. O Ciro dos Anjos é um grande escritor. Vlamir pergunta: quando o senhor falou sobre a importância de leitura das obras literárias, fiquei bastante aliviado, pois tenho lido essas obras em quantidade muito maior do que as obras filosóficas. Nessa altura do curso, ainda é conveniente ler mais literatura do que obras filosóficas? Sempre, sempre, pelo resto da sua vida. Eu não recomendo ler muitos livros de filosofia, porque livro de filosofia não é como um romance, que é para você ler e você ter aquele impacto imaginativo na hora. Não, o livro de filosofia, ele tem que ser reconstruído. O livro de filosofia não é bem um livro, é como a partitura de uma música, que você tem que executar. Não é só ler. Você vai ter que tentar remontar do texto a experiência cognitiva originária da qual o autor está falando. Senão, simplesmente não funciona. Né? E isto, evidentemente, leva tempo. De modo que eu acho que o tempo médio para a leitura de um bom livro de filosofia é o quê? 6 meses. Pelo menos dos livros clássicos. É claro que existem livros de mera erudição filosófica que você pode ler num dia. Mas livros que são de filosofia efetivamente, certo? Para você ler um Leibniz, um o próprio Descartes, um Kant, tal, não, você vai ter que refazer. Você sempre tem que pensar assim, o que que esse sujeito realmente percebeu para ele poder expressar as coisas do jeito que expressou? Quer dizer, entre a percepção, a experiência originária e a sua expressão, a sua, em proposições filosóficas, existe todo um caminho que não está descrito ali, que você vai ter que inventar. Nisso. Então, por exemplo, esse é o método Paul Friedlander no livro dele sobre Platão, onde ele sempre procura remeter, vamos dizer, as teses filosóficas às experiências originárias que as produziram. E, evidentemente, para ler um romance você não precisa isso, porque ele já é, uma, de certo modo, ele é a descrição de uma experiência originária. Né? Ele não é conclusões que o sujeito tirou. Você começar a tirar conclusões, estraga o romance. Né? Então, por exemplo, se você lê ali o Submission, ali está cheio de ideias, de doutrinas, etc. etc. Mas nenhuma delas expressa conclusões que o autor tirou. São conclusões que os personagens estão tirando. Portanto, elas se inserem na ação. Inclusive, o Nelson Filho pergunta aqui. No livro Submission, o personagem que era funcionário do serviço secreto diz em certo momento que o verdadeiro inimigo dos muçulmanos, o que eles temem e odeiam acima de tudo, não é o catolicismo, é o secularismo, a laicidade, o materialismo ateu. Bom, é claro que isso é verdade. Quer dizer, o catolicismo, o cristianismo, de modo geral, não é mais um inimigo apreciável do Islã. Mas, precisa ver o seguinte, a laicidade, ela é, por um lado, o arqui-inimigo do Islã. Por outro lado, ela é um instrumento do Islã. Por quê? Porque ela destrói as bases do cristianismo. Então, abre espaço para eles. Então, eles têm que ter uma atitude ambígua. Quer dizer, é mais ou menos como os comunistas também, que desce o cacete do capitalismo, mas precisam dele. Tá certo? Então, o Islã também precisa da laicidade. Não sei se vocês viram essa declaração da Valerie Jarrett, assessora principal do Obama. Eu botei hoje no Facebook, ela dizendo, então, na juventude, né, que eu, por minha origem, sou iraniana e por religião sou muçulmana, e eu creio que posso dar uma contribuição decisiva à transformação dos Estados Unidos numa nação muçulmana. E para isso nós precisamos aproveitar a liberdade de religião para destruí-la. Porque a liberdade de religião é incompatível com o Islã. Tá certo? Então, aproveitar a liberdade de religião para destruí-la. Então, elas gostam da liberdade de religião ou não? Gostam e não gostam. Tá certo? Elas gostam assim como o cachorro gosta do frango, vendo o frango de vitrine. Né? Ele gosta do frango, mas não é como objeto de fruição estética ou por amizade que ele tem pelo frango. Tá certo? É para comê-lo. Então, também, o Islã, com relação ao mundo laico, materialista, ou ateu, ele também tem que ter uma atitude ambígua. Ele gosta porque ele pode se aproveitar disso para remover o cristianismo e, portanto, criar um vácuo espiritual que depois o Islã gentilmente se oferece para preencher. Mas, ao mesmo tempo, ele tem de combater essa laicidade. Tudo depende, vamos dizer, da etapa da luta em que você está. No começo, a laicidade é um amigo, de algum modo. Depois, ela se transformará no grande inimigo. É isso que eu disse, vamos dizer, ao longo das próximas décadas, acho que a grande briga será entre o esquema russo-chinês e o esquema islâmico. É isso. Nando Castro pergunta, tendo em vista que as ditaduras comunistas censuram a mídia, por que os jornalistas do Brasil e de vários outros países foram ou ainda são agentes da KGB e prestam serviço diretamente aos comunistas? Bom, é o tal negócio. O indivíduo ele é um militante, um agente comunista, mas ele está num país que não é comunista. Tá certo? Então, ele não tem por que ele se preocupar muito com o que acontecerá com ele numa futura república socialista. É claro que 80% deles serão mortos. Tá certo? Então, primeiras vítimas de uma revolução comunista são os intelectuais comunistas. Isso é batata. Né? Mas existe um negócio que se chama abstração imaginativa, quer dizer, você tampa os aspectos da realidade que são difíceis para a sua posição existencial, que só complicariam a guerra. Então, no momento, ele não tem que se preocupar com isso. Ademais, precisa ver que muitas dessas pessoas tiraram vantagem das ditaduras comunistas, quer dizer, receberam bolsas, trabalharam na Rádio Praga, trabalharam na Rádio Pequim, fizeram tudo na Rádio Havana, fizeram toda uma carreira com base nisso. Então, é o negócio do Goethe, certas pessoas não abdicam do erro porque devem a ele a sua subsistência. E para que pensar a longo prazo, tá certo? Se a característica fundamental do movimento comunista é falar em nome de um futuro pelo qual ele não se responsabiliza. Ou seja, nós vamos criar um paraíso socialista. Quando e como? Não interessa. É o Lula. Não sabemos ainda que tipo de socialismo que queremos. Quer dizer, nós já temos 20 e tantos anos de Folha de São Paulo, ainda não sabemos o que queremos. Por quê? Porque jamais saberemos. Não saber como será o socialismo faz parte da natureza do movimento comunista. Ou seja, a promessa é vaga e tem de permanecer vaga. Porque se ela for muito definida, então chega um dia em que o movimento poderá ser cobrado por aquilo que fez. Ah, você construiu o paraíso socialista e está uma bela porcaria. A resposta será sempre, não, esse ainda não é o paraíso socialista. É sempre mais próximo. Então é o futuro que se empurra com a barriga. Isso é uma coisa que acontece desde o primeiro dia do movimento comunista. E eu acho uma das coisas mais impressionantes da humanidade o fato de que a proposta comunista, a simples proposta teórica comunista, não tenha sido percebida desde o primeiro instante como uma monstruosidade. Porque, em geral, as pessoas reagiam desde o Manifesto Comunista, elas reagem discutindo, vamos dizer, a qualidade da proposta em si. Então, por exemplo, os economistas que discutem a possibilidade da estatização dos meios de produção, etc., eles estão discutindo a teoria separadamente do movimento. Quando o próprio marxismo insiste que não existe teoria em si, a teoria é sempre parte da prática. Tá certo? Então, a teoria comunista, os discursos comunistas, só podem ser entendidos dentro da praxis. E quando você analisa uma coisa com a outra, fala, bom, o problema não é saber se essa estatização dos meios de produção é boa ou má. Né? O problema é saber se eles vão realizá-lo ou se eles vão fazer outra coisa. Porque, veja, se existe um movimento comunista, é porque a economia não foi estatizada ainda. E ele só pode existir enquanto a economia não foi estatizada. Então, ele sobrevive do seu próprio adiamento. Então, é claro que isso é uma fraude desde o primeiro momento. E eu acho fantástico que no século XIX, até, vamos dizer, o número de pessoas que perceberam isso que eu estou falando é ínfimo. Porque todos analisam assim, a teoria aqui e a prática ali. Isso é característico do abstratismo burguês que os marxistas tanto criticam. Então, se nós aprendermos com o marxista, com os marxistas, a conexão íntima, a identidade, no fundo, de teoria e prática, aí nós começaremos a entender o que os comunistas estão fazendo, porque eles mesmos dizem que estão fazendo isto. Então, se eles dizem, por exemplo, para criar a estatização do meio de produção, nós precisamos aguardar que as forças produtivas do capitalismo atinjam o seu máximo desenvolvimento, então é claro que eles vão ter que fomentar o desenvolvimento do capitalismo. E a pergunta é, durante quanto tempo? Quando vai terminar? Se você pensar bem, o limite natural do crescimento capitalista não existe. E a prática comprovou isso. O capitalismo pode continuar progredindo indefinidamente. Portanto, o comunismo pode ser adiado indefinidamente sem que o regime deixe de ser comunista, meu Deus do céu. Hoje mesmo saiu a notícia do sucesso do capitalismo na Coreia do Norte. Quer dizer, você tem ali uma fração enorme da economia na mão da iniciativa privada e o governo comunista, 100% comunista, com partido único, ditadura, etc., etc. Esta é a situação ideal do comunista. Isso não é provisório. Isso vai durar para sempre, pela própria natureza do processo. Se você fala em nome da autoridade de um futuro, em nome da autoridade da história, Eu digo, bom, mas quando é esse futuro? Esse futuro não pode chegar, porque se ele chegar, você será julgado em função da sua promessa e da sua realização. Então, daí você deixa de ser o poder, meu Deus do céu. Então, é autocontraditório. Quer dizer, o comunismo prestar satisfação pelas suas realizações é impossível, porque é autocontraditório. Então, ele não pode prestar satisfação jamais. Então, quer dizer, ele vai empurrar isso com a barriga pelos séculos dos séculos. Então, é claro que é uma fraude desde o início, é claro que é um truque demoníaco. É? Não é um ideal. Ah, igualdade, etc. Meu filho, isso é apenas o discurso, mas eles mesmos estão dizendo que o discurso em si não vale nada, que o discurso é parte da praxis. Então, só pode ser entendido como parte da praxis. Então, você pega os críticos do comunismo, como o von Mises, o Bamberg e outros, né? Todos eles tratam a teoria em si. Eles não se interessam pela praxis. Simplesmente a parte econômica. Ou, vamos dizer, a parte moral. Os críticos católicos. Tá certo? Então, o que vocês estão falando está tudo certo, é tudo verdade, só que o foco não é este. Quer dizer, você está tratando a teoria como se ela tivesse uma independência, quando o próprio autor da teoria diz que ela só faz sentido na praxis. Então, você tem que ver qual é a função dessa teoria na praxis. Não é isso? Aí você vai entender a teoria. É a praxis que dá o sentido da teoria. Então, essa praxis é toda ela baseada no adiamento indefinido. A revolução nunca pode terminar, por definição. Então, o primeiro sujeito que lê isso tem a obrigação de dizer, você está me enganando, rapaz. É o pleno contrário de uma ciência com métodos estanques. Exatamente, é o contrário de uma ciência onde você pode avaliar, vamos dizer, a veracidade da teoria pelos resultados obtidos. Eu digo, mas se a teoria faz parte da praxis, ela não pode ser julgada pelos resultados. Porque ela em si não tem sentido nenhum. Então, isto é a maior fraude lógica da história humana. Desde o início. Desde o Manifesto Comunista é assim. Não é que era um belo ideal igualitário que depois se perverteu, etc. Ele fala, não, isto é vigarice desde o primeiro momento. E tem muitos outros aspectos. O simples fato de você representar hoje a autoridade de um futuro, tá certo? Quer dizer, só o tribunal do futuro pode julgar você. Então, nenhum tribunal do presente momento pode julgar. Você é ao mesmo tempo, você é o réu e você é o juiz. É só você que se julga a si mesmo. Os outros não podem, porque os outros são inimigos de classe. Tá certo? Então, você representa ao mesmo tempo a autoridade do futuro. E você é quem será julgado pelo futuro. Ou seja, você tem autoridade total agora e terá no futuro também. Quem não percebe que isso é vigarice? Então, assim, eu acho que a teoria marxista tem alguns elementos de valor justamente por ela ter compreendido esta relação de teoria e praxis. Isso é, de fato, inédito. Marx foi o primeiro sujeito que pegou isso aí. E isso, na análise da política, é absolutamente fundamental. Mas, pensando bem, é só isto. Não tem mais nada ali. Eu fui doutrinada no marxismo na faculdade. A primeira coisa que eles fazem é quebrar a sua escala de valores. Então, não existe a lógica tal como você aprende historicamente ou na filosofia, porque isso é a lógica burguesa. A burguesia se apropriou desses conteúdos, então você não pode ter. Então, como você fala, que o que eles prometem não faz o menor sentido, que eles estão fazendo uma coisa. Ah, mas isso aí, você falou, não tem lógica. Eles vão responder que é um chavão. Mas eu não estou dizendo que não tem lógica. Eles vão falar assim, isso aí, mas você está com a lógica burguesa. Eu não estou dizendo que não tem lógica. Isso seria, de fato, uma crítica burguesa. E é a crítica que a maior parte faz. Analisa a teoria. Analisa logicamente a teoria e procura cotejar promessas e resultados. Isso é o que os analistas burgueses fazem. Não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo uma análise lógica. Eu estou dizendo que é vigarice. A minha análise é mais psicológica do que lógica. É verdade. Então, você inventou um truque pelo qual você é totalmente isento de qualquer responsabilidade pelo presente ou pelo futuro. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. E daí os caras ainda confessam. Hoje mesmo, a Martha Gander colocou lá um trecho do Rory Scorton, que lembra uma frase do George Lucas, né? Ele diz, o fato é que nós, pela exigência da prática, nós somos obrigados a cometer as maiores perversidades. E isso é o grande sacrifício que nós fazemos. Hã? Quer dizer, você se tornar um sujeito perverso e cometer perversidades contra os outros é um sacrifício que você faz. Então, também o próprio Che Guevara ficava revoltado com as suas vítimas, porque elas me obrigaram a matá-los, olha que crueldade delas. Então, é claro, em tudo isso você vê a inversão revolucionária. E a inversão revolucionária é vigarice, é coisa de psicopata mesmo. Não era para ser levado a sério nem um único minuto. Essa é a minha questão. Eu acho que alguns grupos, e são expressivos esses grupos, eles levam a sério porque eles passam por esse... É uma espécie, eu não sei, psicológico. É a abstração imaginativa. Você tampa um pedaço que você não quer ver. Esse é um pedaço burguês que tem. Você é uma coisa bem chava. Você tem que sufocar, apagar. Nossa moral é deles, o Trotsky. Claro, claro, claro. Você começa lendo a nossa moral e a deles. Aí você já quebrou a sua escala de valores morais. Sim, mas você vê, não existe nenhum texto comunista que explique isso para vocês, o que eu estou dizendo. E isso eles não podem explicar. Claro. Isso é o que não está dito em parte alguma. Mas isso é a estrutura interna da praxis. A praxis consiste em você exercer hoje a autoridade de um futuro que, por definição, não pode chegar. Porque se chegar, você será julgado à luz dele. Então você deixou de ser o juiz e passou a ser o réu. Ah, isso não pode. Então, a existência do movimento comunista depende da negação perpétua dos próprios objetivos proclamados. Então, não é que é assim, mas este objetivo ele é inatingível. Se ele fosse atingível, não existiria o movimento comunista. Ele só existiria temporariamente. Tá entendendo? Mas, para ele poder continuar existindo, é necessário que o objetivo seja inatingível. Então, dizer que o objetivo da sociedade comunista é inatingível não é uma crítica ao movimento comunista. Ela é a essência do movimento comunista. E dizer que o comunismo acabou é a confissão plena de que não entendeu de que nada. Dizer que o comunismo acabou é a confissão plena de que não entendeu nada. Mas você veja, aí é a crítica do Solzhenitsyn. Né? Ele dizia, esses sovietólogos ocidentais, todos eles acreditam que o comunismo é um braço da União Soviética. Quando é o contrário. A União Soviética é um braço do movimento comunista que a antecedeu de 60 anos e sobreviverá a ela. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, onde estão os comunistas na União Soviética? Não, eles estão em Washington. Eles estão cercando o presidente e mandando ele fazer o que eles querem. E ele faz, porque é um velho gagá idiota. Né? E também meio simpático a eles. Né? Quer dizer, entre você, assim... Você lê as relações entre o Roosevelt e o Stalin, é uma coisa assim, deprimente, porque o Stalin realmente dominava a mente do outro. O Roosevelt estava ali assim, de joelhos ante o Stalin, pedindo, pelo amor de Deus, me ame. É uma coisa assim, patética, patética. Né? Agora, você manda o nego lá, já está na cadeira de roda, gagá, dormindo no meio da sessão, caindo o cigarro da boca, tá certo? E você espera que esse sujeito se desempenhe ali, fala, não é possível. Agora, o Churchill, que estava assistindo tudo, ficou horrorizado. Falou, esse cara está dando tudo para a União Soviética. Né? Agora, você imagina, esta coisa que a Diana West conta do 1942, você imagina se a guerra tivesse terminado em 1942. Quantos milhões de vidas teriam sido poupadas? Não é isso? Então, isso quer dizer que Roosevelt e sua turminha, né, prolongaram a guerra por mais 3 anos, matando centenas de milhões de pessoas. Né? Centenas de milhões, não. Dezenas de milhões, perdão. Só para não desagradar a União Soviética. Quando tudo o que os generais alemães estavam pedindo era isso, nós nos entregamos a vocês incondicionalmente, só temos uma condição, uma. O resto faz tudo o que vocês quiserem, só tem uma condição, não deixa o russo entrar. Então, a ideia da rendição incondicional e o adiamento do fim da guerra foram feitos apenas para propiciar que Stalin tomasse metade da Europa e metade da Alemanha. E isso foi obra do governo Roosevelt. Não tem explicação, não tem perdão, e Vamos dizer, essa reação de escândalo que os caras tiveram entre o livro da Ana West, ela mesma já mostra que a da Ana West está dizendo a verdade. É uma verdade horrível, horrível. Quer dizer, o governo americano é um palhaço na mão da KGB. Palhaço. Né? E daí dizer como o general Vernon Walters, ah, mas nós ganhamos a Guerra Fria. Você leva porrada durante 20 anos do inimigo e depois, de repente, ele morre de infarte. E você diz que você ganhou a briga. Você não ganhou a briga. O inimigo morreu porque morreu. Não foi você que o matou. Vamos ver o que mais aqui. Ah, Celso Martins pergunta. Obrigado por mais uma aula incrível. Minha dúvida é a seguinte. Como faço para começar a estudar gramática? Napoleão Reis de Almeida. Sempre, sempre. Forever. É só ali que você aprende. Claro que tem coisas ali que estão meio desatualizadas, mas mais vale a pena você aprender desatualizado e depois atualizado do que você entrar numa atualidade que só vai confundir você. Quanto à Suma Gramatical de Carlos Nogueira, eu não li, eu não sei. O Carlos Nogueira é um sujeito muito competente em língua portuguesa. Eu não sei se ele tem aquele dom didático maravilhoso que tem o Napoleão Reis de Almeida. Eu não sei. Eu sei que ele entende o assunto. Agora, você entender do assunto é uma coisa, saber ensinar é outra, é completamente diferente. São duas vocações, né? Se você pegar, sei lá, o Joaquim Matoso Câmara Júnior, quem vai negar que o sujeito entende gramática portuguesa? Entende, só que o livro dele é horrível de ler. Né? Ou o Antônio Weiss, né? Que o Milor Fernandes, ele conhece todas as palavras do idioma, ele só não sabe ajuntá-las. Aqui, Tiago da Silva Rodrigues. Eu gostaria de saber se existe uma maneira efetiva de levar esse tipo de conhecimento para a população pobre à qual eu pertenço. Bom, eu também vim dessa população pobre. E, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu tinha um programa, um plano, de transmitir esse curso nas favelas, para jovens nas favelas. Onde tem, onde molecadinha pobre é muito inteligente até os 12, 13 anos. Depois emburrece de uma maneira assim. Então você tem que pegar eles quando tem 11, 12 anos e ensinar essas coisas para eles. Só que daí eu precisaria, vamos dizer, de uma verba para sustentar o curso, porque eu não posso cobrar deles. Né? Também dá o curso o tempo todo de graça, bom, e o leite das crianças. E eu não consegui ninguém que financiasse isso aí. Então, sempre nós temos o problema. Você só pode dar aquilo que você tem. Não é isso? Agora, eu acredito no seguinte, educação é um processo que vai por círculos concêntricos. Não adianta você querer educar a população inteira. Você tem que educar uma elite que depois você educa 10, que educa um 100, que daí educa um 1.000, que daí educa um 10.000 e assim por diante. É o que nós estamos fazendo. Então, eu espero que estes, quanto que muitos de vocês que têm condição para isso, que vocês retransmitam isso, inclusive à população mais pobre. Mas são vocês que têm que fazer. Não dá para eu fazer mais do que eu estou fazendo. Não é isso? Então, isso vai acontecer, Tiago. Não se preocupe. Mais dia, menos dia, vai acontecer de qualquer maneira. Bernardo Jordão. Acabo de comprar a edição Martin Claret e Os Miseráveis. Devo trocar por outra edição, outro título? Bom, o Martin Claret não edita nada. Ele compra direitos de edições que já existem. Então, pode acontecer dele comprar uma tradução boa e soltar uma tradução boa. Tá certo? Então, não é uma editora de primeira mão, que tem os seus próprios tradutores, etc. É simplesmente um reprodutor de livro. Então, em primeiro lugar, quem tem uma responsabilidade cognitiva, um intelectual, um professor, então, não pode apelar a esse tipo de edição. Você tem que ir nas edições originais, onde o editor responde pela sua tradução, tá certo? Ou pela sua reprodução de texto. Tá certo? Então, eu realmente não conheço, eu não sei... Se você me disser qual é o nome do tradutor, por exemplo, eu posso te dizer de qual editor eles compraram e se essa edição é confiável. Tá certo? Mas se você pegar, por exemplo, A Origem das Espécies, que eu saiba, A Origem das Espécies nunca teve uma edição decente no Brasil. Ou você pega a edição portuguesa, que é da Lelo, que é relativamente aceitável, tá certo? Ou você vai pegar uma de segunda mão, ou você vai ler no original, que é o melhor. Bom, eu acho que... Ah, aqui, peraí. Maurício Latorre está escrevendo um livro onde ele quer contar, vamos dizer, a evolução do fenômeno do marxismo cultural e do gramscismo desde o tempo das diretas já. E ele pede alguma orientação. Então, bom, claro que para isso eu precisaria de mais tempo para te dar orientação nisso. Mas, em princípio, você tem que fazer o seguinte, você tem que coletar o material. Esse material, em primeiro lugar, os livros escritos pelos próprios intelectuais comunistas para uso deles mesmos. Então, a começar, vamos dizer, você tem que pegar a coleção da revista Civilização Brasileira, que foi a revista, vamos dizer, do debate interno do Partido Comunista logo após o golpe de 64, tá certo? E ler os livros daqueles autores que estão lá. Você tem que ler o livro do Caio Prado Júnior, Revolução Brasileira, tá certo? Que foi a que decidiu a entrada de uma parte dos comunistas na guerrilha. E depois você tem que acompanhar, vamos dizer, todo o oba-oba em torno de Antônio Gramsci, que aparece na própria revista Civilização Brasileira, documenta isso aí, tá certo? Você tem de acompanhar também, vamos dizer, os primeiros sinais de repercussão da Escola de Frankfurt no Brasil. Tem até livro do Zé Guilherme Melchior, no tempo em que ele era um frankfurtiano, você vai ter que ler isso. Então, é assim, primeiro o diálogo interno dos intelectuais comunistas, vamos dizer, intelectuais comunistas ex-professo, quer dizer, são membros do partido, são os intelectuais do partido. É ali que começa tudo. Em seguida, você tem que ler a produção universitária a esse respeito. É importante o livro do Lincoln Secco, S-E-C-C-O, Gramsci do Brasil, onde ele mostra que, de uma certa etapa, Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Então você tem primeiro um trabalho numa elite intelectual e depois a disseminação, mas já no proletariado intelectual das universidades. Em terceira instância, você tem que pegar o que aparece na mídia cultural. Em seguida, nas artes e espetáculos. E em seguida, na educação em geral. Quer dizer, uma pirâmide. Então a quantidade de documentos pode ser enorme, mas não deixe de fazer isso. Primeiro junte toda a documentação. E a documentação tem que seguir esta ordem. Não há outra maneira de pesquisar isso. Senão você não vai ver como as ideias começam num grupinho muito pequeno. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, os livros do Herbert Marcuse, são livros dificílimos de ler. Né? Então, quem lê o mesmo é uma elite pequeniníssima, mas aquilo depois vai disseminando, transformando em slogans, em estereótipos, e aquilo se propaga. E se condensa em símbolos nas artes e espetáculos, tá certo? E termina, por exemplo, você começa com Herbert Marcuse e termina com os macaquinhos. Não é isso? Leva 50 anos para chegar nisso aí. Mas faz. Quem está lá vendo os macaquinhos nem sabe quem é Herbert Marcuse e não teria a capacidade de lê-lo. Mas é aquele negócio que dizia o Augusto Comte, que os vivos são dirigidos sempre a um filósofo morto. Não é isso? Então, a característica, vamos dizer, da autoridade intelectual é esta, ela é post-mortem. Ela não é uma autoridade pessoal, ela continua se exercendo. Mas você pensa, Aristóteles, por exemplo, Aristóteles morre em 400 anos de Cristo e ele se torna uma autoridade, tá certo, no Ocidente por volta de 1200, 1300. E são 1600 anos depois é que Aristóteles sai do túmulo e começa a mandar alguma coisa, apitar alguma coisa. Então, eu sempre digo, se você quer saber o que vai acontecer na política amanhã ou depois, você tem que pegar os pequenos círculos de intelectuais e ver o que eles estão discutindo hoje, que é o que vai estar na política daqui a 30 ou 40 anos. Este é outro método absolutamente indispensável. Agora, as pessoas leem apenas o que saiu na mídia, quer dizer que já é... Né, é aquele negócio, aquela piada do nego que... que ofereceu uma sopa de pato e daí ofereceu era água pura. As pessoas falam, mas que sopa de pato? Não, isso aqui é a sopa da sopa da sopa da sopa da sopa da sopa do pato. Então, é a mesma coisa. O pessoal está comendo a sopa da sopa da sopa do pato e achando que tem acesso aos fatos. Falando, não é aí. Você vai ter que ir, por exemplo, em pequenas revistas de intelectuais, né? ou revistas acadêmicas, ou revistas do próprio partido, publicações internas do próprio partido, atas de assembleias do PT, do PCB, do PCdoB. Tem que, ou seja, você tem que ir nos documentos, meu Deus do céu. Quer dizer, onde as ideias surgiram? SEBRAP, né? SEBRAP foi muito importante nisso aí. Né? Então, é essa documentação que você tem que seguir. Quer dizer, até chegar nas artes e espetáculos, vai muito tempo. Por exemplo, no início, os círculos comunistas eram refratários às ideias de Frankfurt. Eu estava lá, eu vi, quer dizer, os velhos comunistas eram caras moralistas, tinham família, eram patriarcas, assim, no sentido antigo, né? E não queriam saber de putaria, de coisa nenhuma. Quer dizer, foi só aos poucos que eles foram entendendo a utilidade que isso poderia ter. Na verdade, assim, a escola de Frankfurt foi expulsa da União Soviética, mas autorizada a operar na Alemanha. Quer dizer, você não vem a corromper a nossa sociedade aqui, vai lá corromper os capitalistas. Tá certo? Também, vamos dizer, pensa bem. Você é capaz de ler um livro do Georg Lukács? Se você não é, você não pode entender esse processo. Esse assunto não foi feito para pessoas de QI mediano. Não foi feito mesmo. E eu espero que eu não tenha pessoas de QI mediano nesse curso. Né? Então, aqui todo mundo tem que ser uma elite intelectual, meu Deus do céu. Assim como os comunistas têm a elite deles, nós temos que ter a nossa. E tem que ser pessoal que está preparado para ler, entender, processar tudo. Tudo. Então, eu acho dos autores da Escola de Frankfurt, o mais insuportável é o Theodor Adorno. Então, o estilo do Adorno é assim, de você vomitar. O mais claro, o mais didático é o Max Horkheimer, que foi o líder da escola durante todo o tempo. Max Horkheimer escreve muito bem, muito claro. Tá certo? O Marcuse, o estilo dele foi todo copiado de Hegel. Você imagina a dificuldade disso. Agora, os comunistas são capazes de processar isso. Agora, se você pegasse, vamos supor, no tempo dos milicos, você pega a Escola Superior de Guerra inteira, os generais todos, fala, dá um livro de Herbert Marcuse, o cara lê, o sujeito mora na terceira parte, tem congestão cerebral. Então, quer dizer, é a incapacidade, as pessoas estão abaixo da situação. Então, a pior coisa do mundo é você ocupar na sociedade um posto que está acima da sua capacidade. Você vê, eu não cometo isso. As pessoas dizem, você quer ser ministro da educação? Eu falo, eu não tenho capacidade para isso. Você quer ser ministro da cultura? Eu não tenho capacidade para isso. Só tenho capacidade para fazer o que eu estou fazendo. O que mais tu quer que eu faça? Hã? Já não estou fazendo o suficiente? Então, agora, a ambição de subir na sociedade é a pior coisa que existe. Você tem que fazer o seu trabalho o melhor que você possa e a sociedade põe você onde ela quiser. Se ela quiser te dar dinheiro, ela dá. Se não der, muito bem. Né? E você buscar um reconhecimento, né? Isso aí corrompe, estraga. Se você tem dúvidas a respeito da sua própria capacidade, não espere que as outras pessoas confirmem a sua capacidade. Né? Coloque você mesmo um desafio para você e o vença. Né? Então, por exemplo, quando o negócio do Aristóteles, fala, bom, eu sou perfeitamente capaz de entender a filosofia de Aristóteles e de descobrir alguma coisa lá dentro. Eu fiz isso para quem? Bom, para mim mesmo. Não tinha nada para provar para ninguém. Tanto que até hoje, se eu fosse depender do reconhecimento dos outros, só tem jumento na praça, vou pedir aplauso do Titica Santa Cruz, de quem? Do Leandro Narlock, pelo amor de Deus, do Pirula. Hã? Então, 40 anos atrás eu adotei como minha divisa a divisa do Don Quixote. Eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso e eu sei o que eu não posso. Então não adianta você falar bem ou mal de mim, não inflói nem contribui. Né? Então, é claro, eu fico grato. Se as pessoas falam bem, eu fico grato. Mas às vezes falam bem por motivos errados. Não tem importância. É a gentileza, a gente aceita. Né? Mas, veja, o desafio que você está pegando é grande. Você vai ter que fazer muito esforço. Então, 10 anos para documentar isso não é muito. Francisco Augusto Rego Rabelo perguntou que eu gostaria que eu comentasse algo sobre Bernardo Henri Lévy. O que eu li dele é muito pouco, eu não posso dizer absolutamente nada. Bom, eu acho que por hoje acabou. Tá bom? Então assistam o teaser do filme Jardim das Aflições. Pena que é apenas um teaser, não um trailer ainda. É pequenininho, mas vai ter outros. Tá bom? Então, obrigado a todos. Até a semana que vem.